Guilherme, eu falo aqui do Ecomuseu de Itaipu, onde agora pela manhã começou uma reunião de 80 líderes das associações de catadores de materiais recicláveis, com a presença de integrantes do Comitê de Articulação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Ao meu lado está Alex Cardoso, que é do movimento. Alex, como que está funcionando essa reunião e a presença de vocês aqui em Foz do Iguaçu? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer para a gente poder estar fazendo essa conversa. E principalmente está dialogando aí com a sociedade sobre a importância da organização dos catadores. Aqui é um momento ímpar, histórico também aqui para a cidade, para a região da Bacia do Paraná, que faz a formação de 80 lideranças que vão trabalhar nos 33 municípios para desenvolver as suas ações com mais capacidade, com mais eficiência, fazendo a prestação de serviço. E a gente aqui fazendo o debate principalmente sobre a questão da contratação dos serviços desses catadores para que as prefeituras passem não só admirar e reconhecer, mas a pagar e valorizar pelo serviço que os catadores prestam à sociedade. São diversos os temas que vão ser abordados, vai até a tarde, né? São temas que querem que os catadores até tenham uma visão melhor deles mesmos, né? Estava vendo um filme que vocês estavam passando agora, essa é a visão que vocês querem passar. Na verdade, o catador ele já se entende como um sujeito parte da sociedade. Ele já passou aquela versão em que o catador ele era excluído enquanto imagem de pessoa. Hoje ele é um sujeito integrado, ele é um sujeito capacitado e que se enxerga enquanto uma pessoa, né, que tem conta no banco, que tem acesso à saúde, que tem, enfim, né, consegue estar bem encaminhado estruturalmente, emocionalmente dentro da sociedade. A questão é que a gente está fazendo um resgate da memória histórica do catador para ele se entender como que nasceu esse sujeito, por que esse sujeito está hoje aqui e quais são os próximos passos que nós vamos dar. Porque não basta a gente só ser um sujeito na sociedade, mas sim ser um agente atuante, principalmente para mudar os caminhos que a sociedade está levando. Nós queremos uma sociedade que seja bem desenvolvida, plena e que possa utilizar os seus recursos naturais com consciência para garantir o futuro para as próximas gerações. A questão do movimento nacional, como que está funcionando essa parceria aqui com Foz do Iguaçu e com o Itaipu Binacional? Então, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o seu Carlos ele é de Curitiba, a gente faz parte dessa da equipe de articulação nacional do movimento. A cada momento como esse, a gente sempre está junto, prestigiando tanto para trazer as experiências dos outros estados do Brasil e algumas experiências também na América Latina e no mundo, porque a gente formou já uma rede global dos catadores, que está organizada nos 5 continentes, tem uma rede latino-americana de catadores. E para nós é importante estar aqui porque, dialogando desde a base até a articulação internacional, mostra que, indiferente de qual espaço que a gente está, nós somos, em primeiro lugar, catadores de materiais recicláveis. Muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Rádio CBN. E ao meu lado também está Felipe Salatino, agente de campo do projeto Resgatando Esperança, da COAF. Felipe, você que está no dia a dia junto com esses agentes, como que está funcionando essa reunião? É um grande avanço, né? Essa reunião foi organizada dentro do nosso projeto, ela estava prevista para acontecer, só que num primeiro momento o trabalho foi de levantar dado e reconhecer a realidade de cada um dos municípios aqui da Bacia do Paraná 3, para que daí fosse organizado essas capacitações que iniciam-se hoje e vão até o final deste ano. Essas capacitações vão ocorrer uma vez por mês com as lideranças e vão ocorrer em loco também em cada uma dessas associações e cooperativas com os catadores totais dessas associações e cooperativas. E não só com os catadores associados ou cooperados, também com aqueles autônomos que puderem estar presentes, eles também serão capacitados. E para o catador, o que significa esse tipo de capacitação? Bom, além do reconhecimento que muitos já têm, porém, a gente, aqui na nossa região, a gente encontra ainda catadores que não têm esse conhecimento, a gente busca também dar uma capacitação para eles, para que eles possam mostrar para a sociedade que eles são um agente insubstituível na realização da reciclagem do meio ambiente, para a sociedade municipal, sociedade civil. A sociedade, hoje, sem o catador, ficaria completamente cheia de lixo, suja, o pessoal não tem ainda aquela educação ambiental que o catador pode passar para a população. Muito obrigada pela entrevista de vocês aqui para a Rádio CBN. Tenham um bom dia e bom evento a todos. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.